Vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras. Pra que mudá-las? Não precisa mudar. Vou saber fazer o seu jogo, saber tudo do seu gosto, sem deixar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Se eu sei que no final fica tudo bem, a gente se ajeita numa cama pequena, te faço um poema, te cubro de amor. Então você adormece, meu coração enlouquece, e a gente se esquece de tudo que passou. Então você adormece, meu coração enlouquece, e a gente se esquece de tudo que passou. Precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo, deixar tudo do seu gosto, sem guardar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Se eu sei que no final fica tudo bem, a gente se ajeita na cama pequena, te faço um poema e te cubro de amor. Então você adormece, meu coração enlouquece, e a gente sempre esquece de tudo que passou. Então você adormece, meu coração enlouquece, e a gente sempre esquece de tudo que passou, de tudo que passou. Se ajeita na cama pequena, te faço um poema, te cubro de amor. Então você adormece, meu coração enlouquece, e a gente se esquece de tudo que passou.